Quando o saldo some, mas o planejamento diz que sobra. Entenda essa confusão financeira. Você olha para o saldo bancário e tem a sensação de que o dinheiro simplesmente evaporou. Mas quando abre o aplicativo de planejamento financeiro ou a planilha de controle financeiro, aparece que sobra. A pergunta surge quase automaticamente: quem está mentindo, o banco ou o planejamento? A resposta é simples, embora pouco explicada. Nenhum dos dois está errado. O problema está em confundir ponto no tempo com trajetória financeira. Saldo bancário não é planejamento financeiro. O saldo bancário é uma fotografia. Ele mostra quanto dinheiro existe naquele exato momento. Já o planejamento financeiro pessoal é um filme. Ele considera entradas, saídas, compromissos e projeções ao longo do mês. Quando você olha apenas o saldo, ignora despesas que ainda vão acontecer. Quando olha apenas o planejamento, pode esquecer que parte do dinheiro ainda não entrou. Essa desconexão é uma das principais causas de ansiedade financeira, especialmente para quem administra múltiplas responsabilidades e prazos ao mesmo tempo. Por que o dinheiro sobra no planejamento e some da conta? 1. O tempo de entrada não é o mesmo tempo de saída. Salários, honorários e pagamentos raramente entram no mesmo dia em que as contas vencem. O planejamento considera o mês inteiro. O saldo mostra apenas o agora. 2. O saldo não enxerga compromissos futuros. Aluguel, cartão de crédito, escola, impostos e serviços continuam existindo mesmo que ainda não tenham sido pagos. O saldo ignora essas obrigações. O planejamento não. 3. Planejamento mensal não é extrato diário. Planejamento financeiro trabalha com visão ampla. Extrato bancário trabalha com detalhe imediato. Misturar essas duas lógicas gera decisões ruins, como gastar antes da hora ou se culpar por algo que não é desorganização, mas apenas diferença de leitura. Como alinhar saldo bancário e planejamento financeiro? Um planejamento financeiro funcional precisa de três camadas bem definidas: saldo disponível real, o que pode ser usado agora, compromissos futuros mapeados, o que já tem destino, e registro contínuo de gastos, para manter consciência, não culpa. Não se trata de controlar cada centavo de forma obsessiva, trata-se de clareza. Planejar não é prever, é decidir melhor. Planejamento financeiro não elimina imprevistos, mas reduz sustos, culpa e a sensação constante de descontrole. Quando você entende a diferença entre saldo bancário e projeção financeira, o dinheiro deixa de parecer um inimigo invisível e passa a ser um recurso administrável. Planejamento financeiro não é mágica, é método.